Falar que superou é fácil, né? Difícil é manter essa verdade. Se cada vez que a gente se encontra por aí, dá um choque de realidade. Como é que esqueceu e fica falando? Basta só beber pra ficar relembrando. São águas passadas. Se remoeu é porque doeu. Se remoeu é porque não me esqueceu. Tá na sua cara e você só nega, nega. Se remoeu é porque doeu. Se remoeu é porque não me esqueceu. Tá na sua cara e você só nega. Vacila não que outra vem e pega. Portal do Arrocha. Como é que esqueceu e fica falando? Basta só beber pra ficar relembrando. São águas passadas. Esqueceu, tá na sua cara e você só nega, nega. Se remoeu é porque doeu. Se remoeu é porque não me esqueceu. Tá na sua cara e você só nega. Vacila não que outra vez.